Pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. O inimigo é traiçoeiro e passa o tempo inteiro procurando a quem tragar. Quando o crente é fiel, esse inimigo cruel tenta logo derrubar. Ele tentou fazer comigo, clamei pelo Deus vivo, vejo o que aconteceu. Como nosso Deus não falha, então nessa batalha o vencedor fui eu. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Afetava um bagaço, sem forças pra lutar. Mas o crente não fica desamparado, ele tem sempre ao seu lado Jeová, o grande rei. Mais uma vez o inimigo foi derrotado, o laço foi cortado, fiquei livre outra vez. O inimigo pelejou, pelejou, pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu.